todos os seus pecados agora. Meu irmão, não jogue fora a sua fé e peça perdão. Tem muitas pessoas que andam por aí de noite e de dia, pregando a falsidade, a pura idolatria. O fim dos tempos está chegando, pode ser amanhã. Peça perdão pelos seus pecados que você cometeu, antes que seja um pouco tarde demais. Depois não venha reclamar que te deixaram pra trás. É só mais um entendimento enviado à terra. E a Oxua Hamashi, cê é meu grito de guerra. Já estou preparado pra tudo que der e vier. O Criador é meu cajado e nele eu tenho fé. Que viva a vida assim como ela tem que ser. E a Oxua é meu caminho, nele eu vou viver. A noite é longa, não tem que se esconder. Entrado, irmão, pode ser tarde pra se arrepender. Que viva a vida assim como ela tem que ser. E a Oxua é meu caminho, nele eu vou viver. Esse mundão infiel, cada lado que eu olho vejo uma cascavel, balançando o chocalho, querendo falar mais alto, crendo no ídolo que não passa de um fracasso. Está na hora de ver e parar e pensar quantos dias que falta para o mundo se acabar. Seja esperto, irmão, e levante a cabeça. E a Oxo é o único mestre, irmão, não se esqueça. Pode estudar teologia e o que quiser, mas se você não foi escolhido, você não sente a fé. O que adianta ler a Bíblia dos pés à cabeça e não entender o significado que diz essas letras? O mais importante é você procurar a entrada da vida e não deixar os falsos profetas fechar sua saída. O tempo está passando e você não vê. Cuidado, irmão, pode ser tarde pra se arrepender. Viva a vida assim como ela tem que ser. E a Oxua é meu caminho, nele eu vou viver. A noite é longa, não tem que se esconder. Cuidado, irmão, pode ser tarde pra se arrepender. Viva a vida assim como ela tem que ser. E a Oxua é meu caminho, nele eu vou viver. Quem sou eu pra falar das coisas da sua cria? Sobreviventes reclamam da saúde do pão, discriminam o rei dentro dos nossos irmãos. Atitude nunca falta, tem até de sobra. Eu sou apenas um boneco nas suas obras. Muitos perguntam qual o nome do pai e eu respondo: é Yahushua HaMashiach, não é demais. Vou até aonde as profundezas quer me levar. É um mistério que não é qualquer um que pode desvendar. É uma verdade que o povo tem que valorizar. Seja aqui aonde for, em qualquer lugar, ele já voltou. Acredite se quiser, ele é Yahushu e nele eu tenho fé. Ninguém vai mudar essa fé dentro de mim. Eu já estou preparado, então pode vir. Eu tenho um dom, por isso que eu canto. Vou louvar a Ia, como sempre quis. Ainda bem que eu estou, como sempre quis. Porque andava angustiado e hoje ando feliz. Hoje é sábado, irmão, final de semana. Vou calçar um pisante, vestir uma roupa bacana. Vou dar um rolê na cidade e conhecer a liberdade. É tudo que eu quero, a pura sinceridade. É mais um sonho que acaba de se realizar. É mais ovelha que acaba de buscar. É mais um filho necessitando da pura verdade. Mas o que vejo é um lobo pregando a falsidade. É muito tempo perdido que não vejo por aqui. E a Oxua é só um, velho. Viva a vida assim como ela tem que ser. E a Oxua